desse jeito, sentindo essa dor em seu peito. Se tudo eu posso mudar, invoca-me, estou aqui perto e te escuto. Os teus pensamentos.